boa noite. Muito boa noite, é o Santos 3295, sim, informação aqui. Fui. Seria o TAM 3897 com voo para Guarulhos? Afirmo, comando 3897. Afirmativo, 3897, pronto para qualquer Guarulhos? Autorizado Guarulhos 340 via Pesuluno 6, BHZ 3, via Ponto, conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge com a primeira curva à direita após a decolagem. 5430 é o código transponder, 120.8 é o controle. Autorizado 340 para Guarulhos, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, Pesuluno 6. Belo Horizonte, 30, transponder 5430, controle 120.8, 3297. Cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento. Camaral, 3297. TAM 3894, autorizado em Electric Spray, reposta autorizada. Autorizado em Electric Spray, portanto está autorizado TAM 3894. TAM 3629, chamo Centro Recife, 12251, alterna 13325. 251 Recife, alterna 2325, TAM 3629, boa noite. TAM 3894, completa aproximação, torre 11895. 2895, TAM 3894, grato, boa noite. Confie, por favor. Gol 1601, pushback, acionamento, posição 02. Correto, chama para pushback, acionamento. Corrigindo, chama para o táxi. Chama táxi, 301. Posição 9 autorizado 567, para início táxi. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3894, final baixado travado, uma milha pro GTS. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 099. Autorizado pouso, pistão na 0, tá 3894. 894 no solo 12, libere direita, solo 12, 12, decimal 9. 319, 3294, graça direita. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. A minha torre foi interrompida, agosto, 601. 601, táxi autorizado Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 18-95. Índia Alfa, ponto de espera, 18-95, boa na 601. Olá, Salvador, está autorizando as 4, está livrando 897, 98. 3897, aguarde para puxar o estacionamento. PLB 186, 1840, PLB? Táxi autorizado, pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Pátio Índia e Alfa, torre 1895, ponto de espera, gol 1867. Salvador, 3894, libera, tá na Alfa. 3894, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 3894. Na 601, ela está no ponto de espera, dona 0 pronto. Voo na 601, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. A linha decola no 0, voo na 601. Autorizado para o pushback, acionamento do 08, Champagne de táxi. Obrigado, obrigado. Curiosidade aqui, conhecimento dos operadores aqui da torre, é, qual seria a melhor velocidade, a velocidade mais segura para se fazer uma abortagem de decolagem durante a decolagem? Quanto mais lento, melhor, tá 3894. Confirme? Quanto mais lento, melhor, 3894. Sério? Gente, obrigada. Vai variar também com o peso e comprimento da pista. Geralmente, por exemplo, aqui em Salvador, vai ficar em torno de 140 nós, alguma coisa assim. Paulo, copiou? Afirmativo, copiando sim. Obrigada pela informação, 3894. Pode ingressar ver Juliette, portal meia dúzia. Obrigado, boa noite. Seria a máxima, né? De 0 a 140. Obrigado. Ah, tá ok, obrigada. E essa velocidade, no caso, não danificaria nenhum equipamento, nenhuma parte da aeronave, né? Ah, o princípio não. Talvez possa ter um superaquecimento dos freios depois e ocasionar os pneus desistem pra não danificar, mas a princípio não. Afirmativo, muito obrigada pela informação. Paulo Salvador, muito boa noite. Gol no 273. No 273, autorizado o plano para confins, em vez de voo 360, via pêndulo no meia. A Euleda Bridge a subida, curva à direita após a decolagem. 5434 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Correto, chama para o pushback, seguramente. Chegou o 601. 601, contato radar, sobe 3360, saída da El. Tabelão 360 da EL. Voo 1601. Voo 1601, direto Leda. Eita Leda, voo 1601. Gol 1567, autorizado decolagem, pista no zero, vento 1950 graus, 089. Para o DAC, Doutor 3297, com 192 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 alterna, Galeão. DAC autorizado, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2895. Pátio, Alfa, no ponto de espera, 2295, 567, decolado aos 20. Chame agora o controle 120, décima 8. 208, Gono, 567. Controle Salvador, Gono, 567. Transfere. Gono, 567, contato radar, sobe e mantém 360, saída Arbor. Sobe para o 360 na Arbor. Gol no 601, restrito 340. Restrito ao 340, gol no 601. Gol no todos, muito bom dia, Altan 3, boa noite, Altan 3, 897, no ponto de espera, pronto. 597, Aline decola, pista 10, vento 150 graus, 079. Aline decola, 10, Altan 3, 897, Fernanda? Não, não. 1940, pronto para a cópia Guarulhos. Pronto, cópia. Guarulhos, nível de voo 360, via Pêsulo 16, BHZ 13. E após conforme rota do plano de voo. Subida da El, Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5442 é o código, 120.8 é o controle. Exato, 360, Guarulhos, pela Peruzinho no meio, BHZ, direto de Trivia, posto com ponto de Guarulhos, segunda 10, Israel, Leda, direto de Trivia, primeira curva direita, 5442, transponde, controle 208, ou 19, passagem. Correto, chama para pushback, estacionamento. Marabuco, para mim, 19, passagem. Salvador, gol 1273, 23, para pushback, estacionamento. 1273 autorizado, chama para emitir táxi. Chama. 3897, decolar 225, chama agora o controle, 120.8. 120.8, 3897, bom trabalho. Controle de Salvador. Muito boa noite, Altan 3897, decola a saída da El Lira. Altan 3897, contato radar, 340, direto Lira. 340, direto Lira, Altan 3897. Quando quiser. Oi. Salvador, boa noite, Prefeito. 5332, sua informação é quem? 5338, aciona a identificação. Desça para o nível 050, direto ITAP. ITAP 050, Prefeito 5332. Salvador, Oxané 6259, posição 4, pushback, acionamento. É o número 2 no setor, Oxané 6259, aguarde. Tem posição 6259. Gol 567, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, gol. Taxi Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, corrigindo 1895. Índia Alfa no ponto de espera, 1895, 273 na bota. Boa Corona 273, boa noite. Autorizado a linha de decolar, pista na 0, vento 160 graus, 08 lá. Autorizado a linha de decolar, 3297 restrito 3297 restrito 3297 confirme senhorita chamou TAN 3897 TAN 3897 restrito no nível 3207 restrito 3207 TAN 3297. Corona 273, decola 231, chama agora o controle, ano 20, décima 8. 208, ano 273. Bom, 940, puxa o funcionamento da posição 1. 940, sim, te aguarde. O sinal 6259, puxa essa ano 4, chama pra gente táxi. Se bem que autorizado, eu gostaria o táxi, 6259. Corona 940, número 2, no setor.